Rock and roll, the truth. Boa noite, estamos na Web Rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o One. E o programa de hoje é um programa muito especial, já que é dedicado ao hard rock com som mais bluesy ou ao blues com som mais pesado, mais hard rock. E vamos iniciar com um dos grandes clássicos de finais dos anos 60. Vamos iniciar com um super grupo, com Scream, que contavam com Ginger Baker, Jack Bruce e Eric Clapton. E do álbum Wheels of Fire, vamos ficar com a música White Room. Para vocês, Cream, White Room. Black curtains You always gonna hear me sing. verdade. Após Cream, ficamos com os clássicos Free de Paul Rodgers e do álbum Fire and Water, ficamos com a música homónima Fire and Water e terminamos esta primeira sequência com os Skid Row e a música The Love Story. Mas atenção, estes Skid Row não são os Skid Row que ficaram conhecidos nos anos 80 com Sebastian Bach. Esta banda irlandesa contou com Gary Moore na sua formação. E vamos agora para uma nova sequência e vamos ter duas bandas mais recentes. E como o blues dá-se sempre a sentimentos extremos, vamos ter já uma sequência de baladas. E dos Rival Sons e do álbum Great Western Valkyrie, vamos ficar com a música Where I've Been. Para vocês, Rival Sons, Where I've Been. Really matter. She said, since we've been together, I tried not to keep secrets. I was so lost then, I don't like to talk about it. See, I needed more. The habit wasn't cheap. I gave them my body. Now my memory won't let me. No, I lay beside. e nesta sequência de baladas após The Rival Sons ficamos com os irlandeses The Answer e a música Always On My Mind, música retirada do álbum Rise. E vamos agora para uma nova sequência com duas bandas que pode-se dizer que são mainstream, apesar de não terem tido o sucesso que mereciam. E vamos iniciar esta sequência com os Cinderella. E do álbum Heartbreak Station vamos ficar com a música Shelter Me. Para vocês, Cinderella, Shelter Me. Okay. Estamos na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E após Cinderella, ficamos com os californianos Ryan T. E do álbum Open Fire, ficamos com a música Barroom Boogie. E vamos agora para uma nova sequência. E vai ser uma sequência com três covers realizadas por três bandas que ficaram conhecidas essencialmente no início dos anos 90. E vamos começar com a banda de Jazz James Dupree, banda que levou a motosserra a um novo nível como instrumento musical na música Lumberjack. Mas não é essa música que vamos ficar aqui. Vamos ficar aqui com uma música que originalmente é dos Grand Funk Railroad. Estou a falar-vos da música We Are an American Band. Para vocês, Jekyll, We Are an American Band. love, well, it's much too strong. I'm added to your chain, chain, chain. E nesta sequência de covers, após Jekyll, ficamos com Little Kisser e ficamos com a música Chain of Fools, original de Aretha Franklin. E terminamos esta sequência de covers com uma balada dos Thunder, In a Broken Dream, música que originalmente é da banda australiana Python Lee Jackson e que contou na gravação desta música com a voz de Rod Stewart. E uma balada é ponto perfeita para a próxima sequência, já que vamos ter uma sequência de baladas com duas bandas dos anos 90. E vamos iniciar com os The Black Crowes e a música Cold Boy Smile. Para vocês, The Black Crowes, Cold Boy Smile. like my world has come undone. Don't wanna hear another sad song. Soldier boy, no, I'm mad, they say, well, I guess my time has come. Feels like my world's come undone. Tell all my friends that I'm okay. Don't believe all the papers say. There's a chance we could be home soon. That's the water down on the line. Feels like my life's been doing time. Yesterday everything to me looked fine. Had no doubts, had no worries on my mind. Now today through the barrel of this gun, love is bleeding red and runs. Feels like the world's come undone. Nesta segunda sequência de baladas, após The Black Crowes, ficamos com os britânicos Little Angels e a música Feels Like the World Has Come Undone, música retirada do álbum Young Gods. E vamos agora para uma sequência com três bandas ou com três vocalistas femininos. E vamos iniciar com Blue Spills. E do álbum Lady in Gold, vamos ficar com a música Elements and Things. Para vocês, Blue Spills, Elements and Things. The lightning. Estamos na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E após Blues Pills, ficamos com Christine Campbell e do álbum Roller Coaster ficamos com a música Can't Stop the Clock. E terminamos a sequência com a canadiana Gloria Gardner e a música Inside Out. E vamos agora para uma nova sequência com duas bandas mais desconhecidas, mais do underground. E vamos iniciar com o Zero of the Dog, que em 2017 lançou um álbum This World Turns. E deste álbum resolvi escolher a música Control Alt Delete. Para vocês, Air of the Dog, Control Alt Delete. Após Air of the Dog, ficamos com os norte-americanos Radio Moscow e a música Frustrating Sound, música retirada do álbum homónimo Radio Moscow. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência dedicada a três bandas de fins dos anos 60 e início dos anos 70. E vamos iniciar com os norte-americanos Black Oak Arkansas e do álbum Eye on the Hog. Vamos ficar com a música Madman. Para vocês, Black Oak Arkansas, Madman. Have you ever seen a madman? Have you ever watched him? woman, you need love. Feed me and try to break me and still I feel após Black Oak Arkansas, ficamos com duas bandas mais desconhecidas. Em primeiro lugar, os Killing Floor, com a música Woman You Need Love. E terminamos esta sequência com os Chain e a música Black and Blue. E vamos continuar em finais dos anos 60, início dos anos 70 e agora para uma sequência de baladas. E vamos iniciar esta sequência com os Traffic, banda que contou com Steve Winwood e Peter Frampton. E do álbum Mr. Fantasy vamos ficar com a música No Face, No Name and No Number. Para vocês, Traffic, No Face, No Name and No Number. I'm looking for a girl who has no face. She has no name. Oh. And so I search within this lonely place, knowing that I won't find her. But I can't stop this feeling deep inside of me. Mm-hmm. before it rains. I couldn't sleep or wink. For a smoke, because I feel so broke. I know you have forgiven me. I'm asking for what no one else can bring me, so please, I am waiting at your door. Nesta sequência de baladas de bandas dos anos 60 e 70, após Traffic, ficamos com os Humble Pie e a música As Safe As Yesterday Is. E terminamos a sequência com os Crocodile e a música Prayer. E vamos agora para uma nova sequência, a penúltima deste nosso Riff Service, e vai ser uma sequência com três bandas mais recentes, três bandas do século XXI. E vamos iniciar com os australianos Airborne. E do álbum Breaking Out of Hell, vamos ficar com a música It's All for Rock and Roll. Para vocês, Airborne, It's All for Rock and Roll. He did it all, not for you and me. Once upon a time, a little dwarf prince dreamt of becoming the king. I've been a tundra, the land of lakes. Got fuzzy weasels, got slime snakes. Enchanted forests, got shiny discos. With squeaky 3-foot dancing midgets. One manly munchkin, you want to do. Run to the city and act real cruel. The ladies think you're a catch. You need a ladder to smell the snatch. They want your money, you need the shoes. Your disco chicken's on the loose. Passionate pigmy, so hot to bang. I bet my sister could kick your ass. Yes, última sequência após Airborne, ficamos com duas bandas suecas. Em primeiro lugar, os Bonafide e a música Like It Now do álbum Flames, e do álbum Cut the Crap ficamos com os ABCD e a música Too Short to Be the King. E vamos agora para a última sequência do nosso Riff Service dedicado ao hard rock mais blues, e vamos terminar com três bandas incontestáveis, apesar de uma não ter tido o sucesso que as outras duas tiveram, todas elas ainda existem até aos dias de hoje. E vamos iniciar a sequência com os suíços Crocus e do álbum To You All, o segundo álbum da banda, de 1977, vamos ficar com a música Highway Song. Para vocês, Crocus, Highway Song. We'll be right back. com Aerosmith, Rats in the Cellar, que terminamos o Riff Service de hoje. Iniciamos esta última sequência com Crocus, Highway Song. Continuamos com os australianos AC/DC e a música Sin City, música retirada do álbum Power Age. E terminamos com um dos grandes clássicos do álbum Rocks, do Aerosmith, a música Rats in the Cellar. E é com Aerosmith que me despeço do Riff Service de hoje. Deixo a todos o desejo de uma ótima semana e deixo-vos um forte abraço. Estamos na web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o One. Rock on! Just my style. Boys and girls, this one is a story about a rock and roll career. It's a story about cops, parents, and maybe also about you. One, two, one, two, three, four! Rock and roll scene.